E depois aquilo que mais me afligiu, e deixem-me dizer-vos isso, é ver uma cambada de ignorantes, que não têm outro nome, irem discutir para as televisões, pessoas que não percebem nada de nada, mas que falam como sabem tudo, discutir incêndios como se discute um jogo de futebol. E vou-vos dizer porque é que eu senti nojo daquela gente que lá estava. É que num jogo de futebol estamos a falar de golos. Se a bola entra, se a bola bateu, se foi golo, se estava fora de jogo, se não estava, se a bola tinha passado a linha, se não tinha. Agora, nos incêndios, nós estávamos a falar daquilo que é mais sagrado das nossas vidas, estávamos a falar de vidas humanas e estávamos a falar de mortes.